pedido divino. Força desse amor não se abale jamais, que por ele se encontre a tranquilidade e paz. Muitas palavras ditas no silêncio de um olhar, quantos sonhos, para fazer descrever. E o amor, quando se expande, é alimento pra viver. Ter a força e apoio pra traçar um caminho. Se o destino nos unir, se somos felizes, se o amor é um ser maior, sejamos os seus aprendizes. Se é pelo amor que eu canto canções, façamos da vida versos e emoções. Façamos dos anos flores que desfolhamos sorrindo, e a cada dia uma estrela pra deixar o céu mais lindo. De mansinha para fazer perceber que o amor, quando se expande, alimenta.